De manhã cedo ela sai, leva a chave, me deixa trancado o dia inteiro. Não ligo, deito sobre os trilhos, vejo o trem passar. Entre brinquedos, cigarros, o tesouro da juventude, não sei quantos volumes e quando canto deixo a imaginação.